Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Espetacular! Eu sou a Andréa Pequeno, como todos já sabem, e iniciámos o nosso programa com muito power, neste caso Love, com o cantor Will.i.am featuring Eva Simons com This Is Love, ao vivo no I Love MTV em 2012 em Malta. Will.i.am é um rapper, compositor, cantor, ator, DJ e produtor musical norte-americano. Ele ganhou destaque na década de 90 como membro do grupo Black Eyed Peas, que ainda continua, penso eu. Esta música é do álbum Will Power, de 2013, que é o quarto CD a solo. Este álbum era para ser originalmente chamado Black Einstein e era só para ser lançado no fim de 2011. Mas depois foi renomeado para Will Power e lançado então em 2013. Eva Simons é uma cantora, compositora holandesa. De seguida vamos ter os Daft Punk com Pharrell Williams e Get Lucky, ao vivo do HTC Live em Nova York em 2013. Os Daft Punk é uma dupla de rock eletrónico formada por um luso francês e por um francês. Esta música pertence ao álbum Random Access Memory, que é o quarto álbum de estúdio e é de 2013. Já o Pharrell Williams, toda a gente conhece, ele agora está numa carreira a solo, mas faz parte de um projeto chamado Nerd também, e tem uma música muito famosa que é Happy. Acho que todos conhecem, certo? E vamos à última música desta parte, com a Jessie J, com o Price Tag, ao vivo no Glastonbury em 2011. Esta é uma cantora e compositora britânica. Antes de alcançar a fama como cantora, ela já tinha ganho notoriedade na indústria da música por escrever canções de sucesso para artistas como Miley Cyrus, Rihanna, Justin Timberlake e Chris Brown. Esta música pertence ao álbum Who You Are, que é o álbum de estreia, é de 2011, e tem a participação do rapper B.O.B. E pronto, eu vou ficar por aqui agora nesta parte e espero que gostem destas músicas. Eu já volto para a segunda parte, portanto, até já! Guys like, I don't know, we just had like a lot of incredible history together. So when they called me over the summer, I just remember thinking one thing. Beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look, I want y'all to sing it. Night to the horizon has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We gotta do it again. We're up all night to get lucky. this bitch one more time. Hey, just one more. And don't worry about it, you can leave if you want to leave. I just need to do it. Cause this is HTC, this is House of Band. And this is my first time doing the song. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Can we get another microphone? Who knows the words to Price Tag? It's working. Go on, girl. Go on, girl. Hey! Ah! Careful, don't slip. Shay. Shay. That's a cool name, right? You can sit here. Jessie J. Featuring Shay. It wasn't even planned. Do you know the words? You sing the money, money, money, the cha-ching, cha-ching things. Okay? You sing whatever bits you know. Okay? Are you ready? Let's go. Don't, guys, it's a big moment for Shay. I'm looking for someone. Pronto, estou de volta para a nossa segunda parte e por acaso até é a última parte do nosso programa, espetacular. Pois é, só vamos ter duas partes de fala e vocês todos contentes. Não estou a brincar. A parte dos contentes estou a brincar, mas a parte da última parte não estou a brincar. É mesmo, as duas últimas músicas. E vamos iniciar então com Iggy Azalea, featuring Rita Ora, com Black Window, ao vivo no Wireless. A Iggy é uma rapper, compositora e modelo australiana. Esta música pertence ao álbum The New Classic, que é o álbum de estreia de 2014. Tem a participação da cantora britânica Rita Ora, que é uma cantora, compositora e atriz, nascida no Kosovo. Por último, vamos ter a fabulosa Pink, com Raise Your Glass, nada melhor, ao vivo de Melbourne, Austrália. Esta é uma cantora, compositora americana de pop rock. Foi vencedora de 3 Grammys. Este é o primeiro single da coletânea de músicas Greatest Hits So Far, de 2010. Mas também é uma música que está presente no DVD Live from Melbourne. E pronto, e nós ficamos por aqui com o nosso espetacular. Voltamos para a semana. Eu volto com vocês, com novas músicas. Espero que tenham gostado desta seleção. Eu gostei. Aguardo os vossos comentários na nossa página e no nosso grupo no Facebook. Deixem lá, vá lá, deem lá um feedback. E pronto, chamem todos os vossos amigos, conhecidos, para nos ouvirem, para gostarem de nós. ponham lá um like na nossa página. Nós temos outro tipo de programas, mesmo que os nossos amigos sejam estrangeiros, nós temos várias línguas. Temos espanhol, temos francês, inglês, russo, romeno e alemão, além do português, claro. Portanto, pode ser um amigo qualquer que fale essas línguas. Vocês passem, nós temos muita coisa nova agora. Começamos agora com o canal 2 de novo, portanto, temos muitos programas. E espero que vocês naveguem por aí na nossa rádio e a divulguem, porque é para vocês que nós trabalhamos. E eu despeço-me então. Portanto, até para a semana. Tchau, tchau. Rock and roll. Candy snatcher, candy snatcher. Call me up. and hide. I should be locked up right on the spot. It's so on right, it's on now. Right now, you guys. Body crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Call me fancy, just get dancing. Why so serious? Come on now. So raise your glass into my arms. In all the right ways, all the underdogs. We will never be, never be anything but loud and pretty, pretty, dirty little freaks. Won't you come on and come on and raise your glass? Just come on and come on and raise your glass. Won't you come on and come on and raise your glass? Just come on and come on and raise your glass. Hi, girl. Forgot my glass. So if you're too school for cool and treat like a fool, you can choose.